tá raiando o dia. Rapaziada pinando os coros. Tô chegando com meu pandeiro, Marão. Chegando o Breno com o banjo, salgadinho com o cavaco. E o Theo Ninão na área. Vamos fazer o pagode? Vamos nessa! É de manhã, o sol já dispôs da madrugada. Os tambores batendo retirada, a lua cheia iluminada. Vai partindo devagar, vai devagar. Sua chegada, ao romper dessa alvorada, lua cheia já se foi. Aonde, gente? No chão de estrelas pra guiar nossos caminhos. Nesse mundo em desalinho, nossa fé não vai mudar. No chão de estrelas pra guiar nossos caminhos. Nesse mundo em desalinho, nossa fé não vai mudar. É de manhã, vamos, gente! Mas vem encostar no pacote que nunca vaca se merda. Salgadinho, também tô indo lá pro Santa Mera, no barraco. Aí, Uso, tô pegando meu tantã e fazendo pagode nessa balada. Eu também vou lá pra Camilópolis com meu band. Tô sabendo que tem uma rapaziadinha que saiu fora com as comadres aí no pagode de madrugada, cadê? Deve estar naquela situação. Será que é o Telzinho e o Ninão? O bicho tá pegando. Já pegou, Salgado. Rapaziada, olha a responsabilidade.